Controle Salvador, boa noite, Azulis 782, informação Delta. Contato radar, desça via chegada Bomé de Ouro para o nível de voo 060. Via Bomé de Ouro 060-2. 315, passa nível de voo 180, chame o centro Recife na frequência 128.135 até N125.1. Pista molhada, vento 180 graus, 12 nós, travessa da direita. 7. Do solo 03, táxi direita, chamando 21 e salvar o solo. Salvador, boa noite, sou no 096.00. Sou no 096, autorizado, alinhado de colapso no 0, vento 180 graus, 149. A luz é fora, pista no 0, 090, salve. 96, decola 06, chama o controle de frequência 120018. Thank you. Só 3605, se estiver no chão, continuando lá, visto em torno de 600 pés, as condições aparentemente melhoraram um pouco. Chuva na vertical praticamente já cessou. Sente, vai informar o visual 3305. Colega 393, complete final e agora, chame a torre no número 3595. Realizado por hoje, pista molhada, vento 190 graus, 8 nós, 3305. Informe o estado, a aeronave à sua frente está tocando agora, eu estou em torno de 750 pés. 7, informar a estabilizado, 2, 7, 2. Voo 096, rotação 70, chame centro em 1, 2, 5, 2, posição 1, 2, 6, decimal 8, 5, alterna 1, 2, 5, decimal 4, 5. 782, ele sobe 7600 pés, tá visual. Deixa atualizado o pulso, pista molhada, vento 190 graus, meio milha mais. Autorizado o pulso, confirme o vento. 190 graus, meio milha mais. 190 com 682 graus. Azul 2782, Sol 19, taxi à direita, show 209, show. Direita, 209, 272. Agora eu vou na Delta, boa noite. 1970, contato radar, 2 a chegada, boa noite, 1, para o nível de 0050. 1050, partida vai estar pelo Júnior. Pesado, vai estar o 1970. 970 desça para 2000 pés, via chegada com médio 1, reporte localizador, que é maior 9022. Vai chamar o localizador, voo 970. Salvador, boa noite, com 246, cruza 240 para 160 para Delta. 246, contato radar, desta via chegada a Golf, para o nível de voo 050, vigilante para radar. Desta via para 050, boa 246. 970. Ouro 970, complete com 9 LS, chama a torre, 18995. Flat. Boa noite, boa 970. 70, continua aproximação de fora do estado. Tem uma chuva leve, quase já sem chuva na vertical. E última rodada aproximou, já tem um tempo, estou cerca de 800 pés, e fora do estado. Ai, chamado, estando boa 970. Avistou a 700 pés, gol 970. 970 atualizado tudo, pista 0, pista molhada, vento 1, 90 graus, 5 graus. 790. Zero, só nas 3 e 7, táxi de direita, chão 1, 2, 1, 2, 1, 9, som. Direita, 2, 1, 9, 1, 9, 7. Voador, gol, 1-8-8-8. 1-8-8-8, contato radar, dessa vez chegada bom, para nível de voo 0-5-0. Qual nível, super, 1-8-8-8? Esse é para nível de voo 0-5-0, chegada bom. 0-5-0 na mão, obrigado. 172, desce para 2000, PES, que é 1022. 2000, PES, que é 1022. Voo 246, desce uma senha 4000, PES, que é 1022. 4022, voo 1, 2, 4. Circulagem 72 autorizado, galera, essa senha informe estabilizada. Informe estabilizada, 1, 2, 4, 6, para 2, 1, 3, que é legal, 1022, é ponte localizador, pista 1, 0. Via 2, 1022, é ponte localizador, pista 1, 0, 1, 10, espaço. Complete final IOS, chama a torre, 18 desse nome ali. Dessa vez chegada do Med 1 para o nível de voo 050. Torre Salvador, Rio 59, 72, final 35. Se o 5972 informe avistando. Momento chuva na vertical, chuva moderada. Com a visibilidade agora um pouco mais reduzida, estimado em torno de 3 mil metros e teto estimado de 500 pés. Ciência, Rio 5972. zero graus, 7 nós. Bruno 888, dessa via para 2003, que é legal no 022. 2000 via com 322, com 888. Sigo 972, no céu das 4.6, direita, chão 21, no céu lá do céu. Quando 208 vai chamar? Controle Salvador, voo 92 48, tá abandonando a aproximação, vai aguardar as condições melhorar e manter a magnética 140, subindo para 4000. Suba e mantenha, 3000 pés, que legal 1022. Detenção de prosseguir para a nova aproximação, vai ser tua espera. Aí vai fazer a espera aí para passar chuva forte, tá atingindo já 4000, o que é que desce para 2000? Ah, suba e mantenha então 4000. Aguardando instruções. Ah, sim. Voo 888. É, autorizado LS XV, pistão na zero. Foi cortado de chuva forte na final da 190. É, se tiver chuva forte ainda na nossa aproximação, a gente vai realizar também. Tô em coordenação com a torre, aguardo informações. Deixa para 2010. 2010, guardando informações. Voo 246, voe na tela de Itape e faça espera naquela posição, voo 246. Itape aqui. Okay. 82, eu controlo? É, escuta. É, segundo informações da torre, no momento chuva forte sobre o aeródromo. Confirma as ações. É, então não vamos prosseguir não. Tem algum procedimento para a gente executar? Alguma espera em Luna, por exemplo? Inicialmente espera em Sembra, MDB Sembra, desça para 3 mil pés em Matéria, informe-me se ela espera em Sembra. E 3 mil pés que vai, então, para Sembra fazer espera, 3 mil pés. É 3178, controle. É, informações atualizadas da torre, chuva forte no momento sobre o aeródromo. Fale se a intenção é prosseguir para o procedimento ou também irá efetuar a espera, guardando a teoria. A gente prossegue, qualquer coisa relaxa, mas não informa até 3178. Gente, desça até 5.010, que é legal 9022. Prossegue 9022, até 3178. Controle Salvador, boa noite, Xené 224, cruza 150. Xané 6224, deixa eu manter o nível de voo 060, autorizado via chegada do Médio 1. No momento informe chuva forte sobre o aeródromo. Duas aeronaves em espera não tem nova aeródromo de melhorias. Informe se de caso tem intenções também de outras espera. Só 3178, deixa eu manter 5 mil pés que é legal na 022. Você não está fazendo nada, não lembra? Está 3178, já. Vamos ver o que eu fiz, controle. É, mantendo 3 mil pés, está na próxima. Vai fazer ótica pela esquerda, ok? Desconsidera a espera agora sobre vetoração. Como tem um trato com intenções de prosseguir a aproximação. Cruza a esquerda, vou ir na proa 020. Esquerda então para 020, vou no 882. Vou deixar na 224. Então. Vai ser aí essa sua aproximação, qual foi que a gente espera aí pra melhoria do campo, que é 224. Entendi, confirma. Poxa, né, 224, vai aguardar a melhoria do campo então, você espera em alguma posição aqui, que é 224. Espera aí, Itaque, prepara na posição Itaque no nível de voo 060. Itaque 060, 224, direito ou esquerda? Qual é o meu publicado? O voo pode fazer a espera em cima, então? O voo 246 faz espera em Itapu, a 4 mil pés, PNH 1022. Não, o voo 882, vai para a proa 020, pode fazer a espera em cima agora, então? Tá bem ativo, mantenha a proa 020 devido a tráfego com intenções de aproximar e aguarde para voar pelo, prepare esperar na posição pelo. Então vai para a proa 020, vai agora. Vou botar pelo aqui. 3178, mantenha 5 mil pés, informa o tráfego 2 horas, 62 milhas, com rumo oeste, mantendo 4 mil, um grande 737 da Gol. Pode entrar pelo com 182? Com 182, pode entrar pelo? Autorizado da presente, foi na proa de Pelo, isso eu estou esperando até a posição. Na proa de Pelo, você está esperando. 78. Para interceptar o localizador, vou na proa 070. Cruzando agora com tráfego, sua posição de 3 horas. Deixa para 2 mil pés, autorizado o LS, se reforma com o visual para o campo. Vamos fazer código 1, 70 para 2, 3, 1, 7, 8. 3, 1, 7, 8, vou na proa 070 para interceptar o localizador. Ficou um pouco alto, pode manter a prova de duna? Autorizado, manter a prova de duna, deixa agora informa chuva moderada, perto de 600 pés, com 3 mil metros de visibilidade. Boa noite, foi todo o último. Xanay 6247. Xanay 6247, prossegue na aproximação. Ok, Xanay 6247, desça e mantenha 5 mil pés, Senegal 1021. Meu, Xanema 224. Controle, gol no 246, vai ter que abandonar a órbita, curva para a esquerda, magnética 358. Vento 210 graus com 4 nós, quem está um pouco de calma aí, vai testar em 4 nós. Sim, está 3.7. O tanque está agora na aproximação final, informou que avistou a 1.700 pés na passagem externa. Tá, então, ok, e a chuva, como é que está? E com a mão? Chuva permanece moderada. Afirmativo, 6224. Deixa na 6224. Operação para final do procedimento LSX, curve à direita. Voe na proa 060 limitado pelo localizador. Direita 060 limitado localizador 6224. Estabilizar na proa 060, autorizada descida para 2000.